Bossa Nova, take one. Não me desapegar dessa vida, é muito difícil de ser uma. Venha sonhando com seu amorzinho, voando por trás dessa linda poesia. Desapegar dessa vida é muito fácil de ser bem assim.